Eu vim pique Moisés, mas com peso na língua ao meu favor. Porta-voz da liberdade, o pássaro prega com voo. Tudo que eu tenho eu te dou. Levanta, tira o pecado da tua vida, que essa track que tu rima é santa. Eu sou a voz que clama no deserto, atravessei esperando que dê certo. Não freia, mudei a percepção do que é dar certo, pra entender que todo deserto pode ser uma floresta de areia. E minha alma sobe descalça a escada, e eu piso firme, pois cavo a trincheira com minha pegada. Na guerra interna, sem espaço pra Harvey Dent, caderno sem pauta no verso, eu só vou nas linhas de frente. Orquestra sem maestro, no mundo que prega a mediocridade, excelência é um protesto, assim como o discurso evolui pro gesto. Se Deus te pede uma rima, entrega tua vida em um manifesto. E eu naveguei por sete lamas, andando na graça da graça, porque a expectativa que te chama pro ministério pode ser boa, mas não é a mesma que te abraça. Tirar sangue de pedra é fácil, pra quem já viu essas mesmas pedras virarem corações. O problema é que com o tempo a gente tende a crer mais no Deus teoria e menos em suas ações. Atravessei a tentação da autonomia, meu coração tava botando Deus abaixo do MD, mas parei de olhar pro espelho e passei a olhar pra minha sombra. Ainda sei quem eu sou, mas não tem vaidade ali. Pedi pra viver as ideias, porque todo mundo quer ser profeta, mas ninguém quer ser Oséias. Agora entendo Paulo quando eu li que meu desejo é estar com Cristo, mas é necessário que eu esteja aqui. Reino, carrego a missão que foi dada. Não há vitória sem dar as mãos e sem achar que eu sou dono de onde eu piso, não. Somos o reino, somos o reino. Reino, carrego a missão que foi dada. Não há vitória sem dar as mãos e sem achar que eu sou dono de onde eu piso, não. Somos o reino, somos o reino. Reino, me carrego a missão que foi dada. Não há vitória sem dar as mãos e sem achar que eu sou dono de onde eu piso. Somos o reino, somos o reino. Reino, me carrego a missão que foi dada. Não há vitória sem dar as mãos e sem achar que eu sou dono de onde eu piso. Somos o reino, somos o reino. Chuva de referência, assim eu faço o sertão virar mar. Verso pra xenofóbico, não dá um pio pro Ceará. Foi assim na Galileia e toda a terra de profeta. Quem me amava chamou de hobbies, de fora viram poetas. 7 mil não se curvaram pra Baal. É pra repercutir lá fora, a semente plantada em portal. Avisa Antônio Salles, é a nova padaria espiritual. Somos embaixadores disso, comportem-se como tal. Somos pinguins com frio no Alasca. A Mauri Fontenelle explica: o que eu vejo é crente tentando revolucionar a cultura do soto, mas não sabe o que a própria cultura significa. A missão é nivelar por cima. Eu tô falando de visão, quem sou eu pra falar das rimas? É fazer que os MCs tenham espaço, pois se nós somos irmãos, o mínimo é ter a mesma obra-prima. É pra mudar o raciocínio, escrever de tal forma que vão usar a bíblia de rap genius. E enquanto a gente não sai do comum, vão propagar Benihim sem nunca ouvirem falar de Lore Moon. Pois interesses gasosos nunca vão te dar o prazer de conhecer as canções de Alice Ambrosio. Não tem manuais milagrosos, ou você cura um cego com terra e saliva, ou seus dons que são mentirosos. Pra nós a responsa duplifica, é conhecer Nelson Triunfo, mas também Nelson Bomilca. Fugir de um cristianismo fórmula de Bhaskara, cê passa a vida aprendendo, mas cresce e nunca aplica. Aprendo com a conduta de Maria, enquanto vocês cogitam mandar Cristo pra adoção. Vocês têm que entender que o evangelho é vida, mano. O evangelho é vida. E parar de abortar a missão.